no trono de Judá, Azarias reinou com apenas 16. Ao Senhor se entregou, fez o que era reto, mas os altos ficarão. O povo ainda em sacrifícios clamaram. Ó Senhor, fiel é a tua voz nos reinos da terra. Tu és nosso Deus em meio à batalha, em meio ao temor. Nossas vidas rendemos em teu amor. Zacarias caiu, em pecado se perdeu, como seus pais. O mal o envolveu, mas a tua palavra quarta geração vai existir. Ó Senhor, fiel a tua voz nos reinos da terra. Tu és nosso Deus em meio à batalha, em meio ao temor. Nossas vidas rendemos em teu amor. Já tão até o fim.